há um grupo de pessoas, é uma coletividade que tem à volta de 300 sócios e queremos fazer mais de Vilela do que aquilo era. E acho que as outras serras, algumas freguesias, deviam mirar-se a esse exemplo, porque às vezes, por vezes, há muita diversificação das pessoas, porque terras que vêm as pessoas e não têm nada para se divertir. E o nosso objetivo é trabalhar para servir os outros e também nós gozarmos um bocadinho daquilo que fazemos. E pronto, é uma coletividade que tem sempre mais além, há sempre o que fazer, nunca está tudo feito e pronto, é o amor à camisola mesmo. Uma das vossas grandes iniciativas anualmente é mesmo a prova de BTT. Sim, a prova de BTT, que no ano passado já nos juntámos à volta de 20 ciclistas e tivemos que encerrar as inscrições. Também temos o TT, que vieram a nível de MotoGP à volta de 100 participantes. E temos também a sardinhada, agora é o próximo fim de semana temos a festa de verão. Em agosto teremos o Porto no Espeto. Outubro o Aladine, ou novembro o PTT, portanto é uma coletividade, todos os meses tem eventos e por vezes e no mês tem-se dois eventos.